Aqui na Radar, Viriato 25, a nova Toca do Lobo, 23, 1 da manhã. 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online, radarlisboa.fm. Viriato 25, nesta mais uma noite dentro, neste caso terça para quarta-feira, pontinha da antena radar, com Oracular Spectacular, os MG. Os MGMT, Kids e Of Moons, Birds and Monsters. Antena Radar, depois de praticamente meio mês de julho em emissões sem apresentação direta, outra emissão de recurso, neste caso na noite terça para quarta, por motivos de força menor, convenhamos. Call me on time.

a noite, terça para quarta-feira, neste início de agosto. É Viriato 25 na pontinha da Antena Radar. A recuperação para Design, dois temas para o Stevie Wonder Radio, Halfway Home e, há pouco, Family Tree. Em registro para a Crime Discs, lançamento em Portugal no já distante mês de maio, Akron Family, Set Them Wild, Set Them Free. praticamente na hora habitual de Tirolinhas, que hoje não vai para o ar, por esta ser uma emissão de recurso. Entretanto, Set 'Em Wild, Set 'Em Free, o álbum novo em 2009 para a Akron Family, Everyone Is Guilty. E já a seguir, nos sons da noite, em Viriato 25 no radar, o tema River. And you are now vast and open. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz radiodifusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. والله لا أرت سنين تكمي وان دغم ترهينم والله لا أرت سنين تكمي وان دغم ترهينم إيجاديك وتقيم إيجاديك وتقيم تفلم داتا أواديجا تفلم داتا أواديجا Agosto de 2009, mundo fora e Portugal não foge à regra, festivais sobre festivais. Esta semana à Sudoeste captamos sons de um muito especial, considerado muitas vezes o maior festival de música de todo o mundo, Glastonbury. Momentos para Tinari One, Beirut e depois Toumani Diabaté.

Rose e o novo Gomo, presente no Super Cartaz do Sudoeste 2009. Dois títulos aqui para Virgato 25, a nova Toca do Lobo. Para como já muito perto do final da primeira das duas horas de Virado 25, convosco, como é habitual, entre as 23 e a 1 da manhã. Scream if you have to, but don't let him really know that you want him back. E ficam os sons do adeus por aqui em Virado 25, com uma das presenças mais excitantes em palcos portugueses neste verão de 2009, Kaki King, do álbum Everybody Loves You. Até já.

Das 23 à 1 da manhã, de segunda à sexta-feira, por aqui na Radar é Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Hora complementar na noite de segunda para terça-feira. São os Kaiser Chiefs, títulos. Ai, deixa ver, nos perdemos. Good Days, Bad Days, Tomato in the Rain e ainda Half the Truth, um dos já clássicos do grupo, principalmente nas prestações ao vivo. Kaiser Chiefs, o último, Off with the Huts. Radar até à uma da manhã com Viriato 25. We'll be right back. you wanna hang around, maybe a little touch to tassel up your hair. Feriado 25 na Operação, aliás, noite dentro da Radar, convosco ainda até à 1 da manhã, se bem que hoje numa emissão com a ausência das habituais rubricas fixas, é quase uma emissão de emergência. Beautiful Future foi o título que já rodou, é também o genérico para o último Primal Scream. Ficamos com 3 temas por aqui, Beautiful Future. Já a seguir, Can't Go Back, e depois o título que tem rodado habitualmente na programação da Radar há uns bons tempos atrás. Chama-se Uptown, mas é depois deste Can't Go Back. Listen to my baby's eyes. I try so hard to find some light.

mais para o imenso mundo de soltas de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na pontinha da antena radar 97.8 MHz. Horses and Bees and Heaven Descend on Woven Hands, Ten Stones. É o novo álbum do projeto paralelo de David Eugene Edwards, dos 16 Horsepower, Woven Hand. He wishes no hide, no hide in your mind. To

look not for me. Well, my home is the sea. Disaster flies upon me. Viriato 25, Nova Toca do Lobo, Bonnie Prince Billy, com Adam Scarum e Alex Nilsson. O álbum em registro na Escócia para a BBC, Is It The Sea? Ouvimos My Home Is The Sea. And yeah, just thanks so much for coming and being so nice. Falta ainda ouvirmos, para completar, certas tonalidades de noite, Master and Everyone, Bonnie Prince Billy. Tell me you don't love me. Well, I don't love you. You say you don't want me. Well, I don't want you. You tell me there are other fish in the sea. And I say another gathers roses. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Open door, close your eyes, clear your heart. the answer? Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let. Single aperitivo para o álbum Regresso. Minutos finais, já muito pertinho da uma da manhã e do final da edição de hoje, cerca de 5 minutos até lá. Fica o habitual take care da Viriato 25 aqui na Radar. E o adeus com The National. Boa noite. We love you. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, put it half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire.